tua presença. Em minha vida poderá fazer a minha alma se regozijar. Eu te preciso pra preencher todo o espaço. Me concedeste felicidade eterna.